Percebo o vocabulário com instinto agressivo sem diploma. Raiva nas veias sinto como o primeiro sintoma. Pacto com mal não traz hematoma. Mas o que eu falo tem tanto impacto que eu vou te deixar em coma. A sorte tá comigo e vai me defender. Nem colete vai te livrar do que eu tenho preparado pra você. Não se acomode se bocas que te incomodam se calam. Armas minhas com silenciador ainda disparam. Eu vejo a sensação de poder próxima da palma. Observação, cautela, calma. Muitos podem dizer que isso é decorrente de um trauma. Digo a língua, chicote do corpo e o que mais escraviza a alma. Não quero agradar sob efeito da hipocrisia. Antes no peito um ódio puro do que uma falsa alegria. Dentes que só revela a melancolia. Se a última opção te conforta, então sorria. Seus conceitos é o que te ferram, te limitam como blocos de concreto. E ao certo são os mesmos que te enterram. Nada pra fazer, não chama atenção, por isso berram. O certo é aprender, mas só lamentam quando erram, se cansam. Prossiga onde eles não avançam, porque fiz da rima os passos que as minhas pernas não alcançam. Folhas não descansam pra me deixar preparado. Pensamento iluminado, clareia mais uma canção. Preço e pressão de quem aborta. Não espera o tempo do seu trampo e sua ideia nasce morta. Guarde seus conselhos e invente. Ideia te sustenta, só que não te põe pra frente. Preço e pressão de quem aborta. Não espera o tempo do seu trampo e sua ideia nasce morta. Guarde seus conselhos e invente. Ideia te sustenta, só que não te põe pra frente. Eu tô cansado de pressão, de preocupação sem precisão. Necessidade de ocupação, só 17. A cabeça imersa na confusão, fusão com pressa. Para que eu preciso de meditação. De atenção em quem julga a minha ação. Observação desvenda a intenção. Aliás, muitos nessa profissão criticam postura e não prestam, mas se prostram pra tá na sua posição. Não vem com planos, pronto pra eliminar o iluminado, pois não vão passar da preliminar. Invejosos que só querem criticar só porque seus projetos falham e por não ter visto nada similar. Quero firmar os passos por onde andar, plantando pra poder colher o poder no que eu for cantar. Tenho sonho e tô disposto a trabalhar, com esforço pretendo ir até onde der, com a força que Deus me dá. Bora já, isso pra mim seja surpreendente, supro da raiz o que eu aprendo. Pra seguir em frente, sei que eu consigo. Cheguei sem seguir, contente com tentativas. Provei que não só sou sobrevivente. Em cada vitória, a certeza de que nasci pra isso. E quando perco, não deixo de mostrar serviço. Esse é meu ritual, que me fascina mesmo sendo difícil. Onde ofereço ideias como sacrifício. Preço e pressão de quem aborta. Não espera o tempo do seu trampo e sua ideia nasce morta. Guarde seus conselhos e invente. Ideia te sustenta, só que não te põe pra frente. Preço e pressão de quem aborta. Não espera o tempo do seu trampo e sua